Então sacode essa minha ponta, que é samba, sei que você tem. Uou! Não negue que você gosta de samba, samba como ninguém. Eu trouxe corda e a caçamba. Eu trouxe corda, só me importa a caçamba, sei que você tem. Uou! Pum! Não negue que você gosta de samba, samba como ninguém. A introdução, vai ficar bom. Para, pararara, tudo começou assim. Em 1993, surgiu nossa primeira oportunidade. Eu vou cantar como é que foi. Samba tá aí, pintando no pedaço, quem é black não vai esquecer. Traz a muamba, que joga tudo aí. Escola sua mola e decola, vai na vaselina. Traz a caçamba, traz a caçamba, traz a caçamba. Samba tá aí, pintando no pedaço, quem é black não vai esquecer. Traz a muamba, traz a muamba, traz a muamba, que joga tudo aí. Vamos lá, gente! Eu trouxe a corda, só me importa a caçamba, sei quem você tem. Não negue que você gosta de samba, samba como ninguém. Eu trouxe a corda e a caçamba. Eu trouxe a corda, só me importa a caçamba, sei quem você tem. Não negue que você gosta de samba, samba como ninguém. Está tudo aí, que papo legal. Estão dizendo lá no gueto que você tem swing legal. Eu prometo que você vai ser enredo do meu carnaval. Na introdução, vai ficar bom. Para, pararara, é um molejão. Fome está bom. Vamos juntinho então. Traz a caçamba, o samba tá aí. Pintado no pedaço, quem é black não vai esquecer. Traz a muamba, traz a muamba, e joga tudo aí. Escola sua mola e decola, banda vai zanir. Eu trouxe a corda e a caçamba. Eu trouxe a corda, só me importa a caçamba, e sei quem você tem. Não negue que você gosta de samba, samba como ninguém. Eu trouxe a corda e a caçamba. Eu trouxe a corda, só me importa a caçamba, e sei quem você tem. Não negue que você gosta de samba, samba como ninguém. Está tudo aí. Papo legal. Estão dizendo lá no gueto que você tem swing legal. Está tudo aí. Está tudo aí. Que papo legal. Mas eu prometo que você vai ser enredo do meu carnaval. Na introdução. Para, pararara, como está bom. É molejão. É por aí que eu vou, é por aí que eu vou.